vai rolar a festa, todo mundo lá. Caboclo, negro, índio, mameluco, com capuço, amarelo, vermelho, azul. Esse carimbó, guitarrada, desde o que lavada você vai gostar. Vai rolar a festa, todo mundo lá. Vem curtir que eu vou dançar. Vem curtir que eu vou dançar. Vem pra rave na floresta, vai rolar a festa. Vamos lá, camarão. Unicamente esse ritmo que te vem logo pra cá. Vem pra rave na floresta, vai rolar a festa, todo mundo lá. Caboclo, negro, índio, mameluco, capuço, amarelo, vermelho, azul. Dança carimbó, guitarrada, mesmo que lambada você vai gostar. Vem pra rave na floresta, mergulha no som da Amazônia que é bom. Então vem pra rave na floresta, mergulha no som da Amazônia que é bom. Todo mundo lá, vem curtir, vem curtir, vem pra rave na floresta, vai rolar a festa, todo mundo lá. Vem que a Matita Pereira tá toda parceira querendo dançar. Entupi o saci saliente, pulando o contente, começa a dançar. A mãe da grota é que bonito, a toda a floresta encantar também. E o mal fazendo esclés, molhou os brigados, mas tá tudo bem. Vem curtir que é bom dançar, vem curtir que é bom dançar. Vem pra rave na floresta, vai rolar a festa, todo mundo lá. Vem curtir que é bom dançar, vem curtir que é bom dançar. Vem pra rave na floresta, vai rolar a festa, navega, navega, navega. Valeu!